São Paulo. Tá mandando mensagens pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que online sem resposta é resposta? Atualizando! Já foi a maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagens pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? Resposta, resposta. Tá mandando mensagens pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que online sem resposta, resposta? Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Arte M, divulgações. Moral de São Paulo. E já foi a maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. Como é que ainda tem coragem de pedir? Deixa a gente, deixa! Tá mandando mensagem pra quê? Será que tá difícil de entender? Tá mandando mensagem pra quê? Resposta, resposta. Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não